Foi na antiga tradição negra das rodas de batucada, onde o samba e a capoeira se encontraram, que o negro aprendeu a sambar jogando e a jogar sambando. Nascia o samba de roda, velha tradição das rodas de capoeira. Eu mandei carta pra Bahia, pra minha cidade natal, pedindo a tia Maria que mandasse o meu birimbau, meu birimbau. Biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Oh, na ladeira do escorrego tem um capoeira legal. Foi ele quem me ensinou a tocar o birimbau, meu birimbau. Biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Oh, biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Oh, biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer birimbau. Capoeira quando briga tem até salto mortal. Na ladeira do escorrego é parece um temporal. Meu birimbá, biriba, biriba é pau, pau de fazer biriba. Ô, biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer biriba. Ô, biriba, biriba, biriba legal, pau de fazer biriba. Ô, biriba, biriba, biriba é pau, pau de fazer biriba. Ô, biriba, biriba, biriba é pau. Foi, foi, foi, no tronco de Jurema. 7 dias levou caído no passo de seu xingá. Foi, foi, foi, foi, foi, no tronco de Jurema. Foi, quando essa nega entrar no samba, o danado não para de olhar. Foi, foi, foi, foi, no tronco de Jurema. Foi, coitado de Canjiquinha, que agora essa nega tem que cuidar. Vai, foi. Coitado de Canjiquinha, que agora